beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast na estrada, Rafael. Ah, como assim? Eu tô gravando dirigindo. Não, tô brincando. O nome é GugaCast na estrada porque foi um projeto que eu criei. Quando eu tava viajando no Brasil, eu pensei, eu vou sentar com as pessoas e vou gravar elas me contando as histórias delas. Eu queria fazer meio que um mashup dos dois formatos que a gente tem no GugaCast. A maioria das vezes a gente lê a história das pessoas, certo? Sim. Mas tem programas que a gente traz alguém aqui pra contar, tipo, a história da vida dela inteira, né? Certo. Então eu queria fazer um mashup. Eu trago uma pessoa pra contar uma pequena história, um pequeno episódio da vida dela, mas ela mesma conta, entendeu? Ao invés de a gente ter que ler a história, as próprias pessoas vão vir aqui contar, sacou? Saquei. GugaCast na estrada, sacou? Tava na estrada. Eu não queria te interromper, mas eu tô vendo aqui um grande momento Alura. Por quê? Porque na estrada você também pode estudar, porque você pode estudar pelo app. Caramba, Rafael. Você tá realmente ficando bom nisso, cara. Você pegou o espírito do Momento Alura. Sim, olhos de lince para Momentos Alura. Porque o legal do Momento Alura não é quando a gente fala de carreira. O legal é quando a gente faz um negócio que não tem muito a ver. Ou que tem a ver, mas não é tão perceptível. Essa é a magia do Momento Alura. A gente podia fazer um curso de Momento Alura na Alura. Mas a parada é a seguinte, ó. A Alura agora tem mais de 1000 cursos. São mais de 1000 cursos. Então, como tem mais de 1000 cursos... Tem várias formações, tem formação de marketing digital, que aí tem os cursos de Facebook Ads, de Google Ads, de Analytics, de Social Media. Aí tem formação de inovação e gestão, formação de administração. Tem um monte de formações. Então imagina você ter no seu currículo que você tem esse curso, que você tem essa habilidade. Olha, eu tenho aqui habilidade de marketing digital porque eu fiz um curso de Analytics, de Social Media, de e-commerce, entendeu? É essa parada. É isso que eu quero dizer quando eu falo que tem mais linhas no seu currículo e que te dá mais chances no mercado de trabalho, sacou? Entendi. Mas o que eu quero saber é se tem um curso na Alura de como procurar um curso na Alura, porque já precisa de um. É, vai precisar. A gente podia fazer um mesmo, mas a outra novidade é que agora você tem um cupom de R$100. Você entra no nosso link, alura.com.br/promoção/GugaCast, e aí você vai ganhar um cupom de R$100 para fazer sua assinatura lá. Com uma assinatura só, você tem acesso a todos os mais de 1000 cursos, beleza? Eu posso continuar, Rafael? Por favor, faça isso. Tá bom. Eu tava falando aqui do GugaCast na estrada quando você me interrompeu com o Momento Alura. Eu vou te falar as histórias que a gente vai ter aqui hoje, tá? Tá bom. A gente vai ter o Paulo Vinícius, que é um amigo que faz um podcast chamado Em Frente March. É um podcast sobre bandas marciais. Nossa, que específico. Não é maravilhoso? Sim. E ele vai contar sobre a noite da carreta Furacão do Terror no Play Center. É sensacional a história. E ele vai falar também um pouco mais sobre bandas marciais, que tem muitas informações surpreendentes. Aí, cara, eu vou falar com o Corbucci, que é um dos meus youtubers preferidos. Você conhece o canal do Corbucci? Não, não conheço. O Corbucci, cara, ele é o maior comedor do YouTube brasileiro. Pô, preciso conhecer. É, ele faz... E ele é daí de Brasília. Ele faz desafios de comida, de quantas... Você comer quantidades absurdas de comida. E ele vai contar um pouco sobre o canal, sobre como ele começou a fazer essas coisas. Tipo, isso virou uma carreira, cara. Ele vai competir profissionalmente, é muito legal. Que demais. Vou realizar um sonho de adolescência meu aqui, que é entrevistar o Marcos Pinheiro, apresentador do Cult 22, que é o mais icônico programa de rádio e rock de Brasília. Foi muito legal, cara, porque na noite em que eu entrevistei ele pra participar do GugaCast, eu participei do Cult 22. Então foram dois sonhos realizados. Zerou a vida duas vezes numa noite só. E ele vai contar um pouco sobre isso. Ele vai contar um pouco sobre a importância que ele tem na história da minha vida, da nossa banda, quando ele gravou um negócio lá pra nossa demo. Que inclusive eu falo lá no Podbook, no Como Ser um Rockstar. Quem ouviu Como Ser um Rockstar vai ficar surpreso com essas informações. E aí ele fala um pouco sobre isso. E ele conta sobre como é ter um programa de rádio, um programa sobre rock, há 20 e tantos anos, cara. É muito legal, é uma história muito maneira. E no final, eu vou falar com o Dudu Salles, podcaster veterano do Papo de Gordo. Já fazia um tempão que eu queria que ele participasse do GugaCast, e aí a gente teve essa oportunidade dele contar essa história do dia que ele foi no casamento no Rio, e, cara, deu tudo errado. Foi muito legal, cara, porque foi na estrada mesmo, ó, eu falei com o Paulo Vinícius lá na CBN, que é onde ele trabalha, então foi bem legal que eu gravei no estúdio da CBN. Que massa. Falei com o Corbucci numa padaria, o que fez total sentido, inclusive vai ter o maior som de padaria, assim, no fundo. Legal. Falei com o Marcos Pinheiro na Rádio Cultura, na sede da Rádio Cultura, no Espaço Cultural Renato Russo, lá em Brasília. E falei com o Dudu Salles num escritório, numa sala de reunião na Faria Lima. Então foi na estrada mesmo, isso que eu quero dizer. Muito variado, e você vai colocar tudo isso num programa só. Você é um sacão de açúcar. Como se eu estivesse dirigindo e indo em vários lugares. Não tinha o táxi do Gugu, eu posso fazer o táxi do Guga. É só arrancar o banco do carona e tá tudo valendo. Além disso tudo, além de todo esse conteúdo inédito que a gente tá trazendo nesse episódio, semana que vem a gente recomeça os episódios de histórias do GugaCast da maneira convencional, com o nosso já tradicional episódio de carnaval. Tá ficando muito bom. Mas essa semana já tá tendo conteúdo inédito, né? Desde a semana passada, aliás, a gente já tá trazendo conteúdo inédito aqui. E onde tem conteúdo inédito todo dia, Rafael? No grupo secreto do GugaCast. No grupo secreto do GugaCast, essa semana a gente vai responder perguntas profissionais, responder perguntas fúteis e responder perguntas... Qual era a outra categoria que você inventou? Perguntas filosóficas, as minhas preferidas. Perguntas filosóficas, porque é o seguinte, eu faço no Instagram, se você não me segue no Instagram, vai lá, procura o Guga Mafra lá no Instagram, e lá eu faço nos stories uma brincadeira que é de responder perguntas da galera. Toda semana eu abro uma caixinha lá para as pessoas mandarem perguntas, e elas mandam perguntas muito legais, é super legal responder várias delas, mas tem umas perguntas que são muito bobas, cara. E aí eu nunca respondo, não é porque eu tô sendo snob com as perguntas bobas, é porque eu penso que seria legal eu responder algo que seja um conteúdo razoavelmente interessante pra alguém que tá ali, sei lá, numa sala de espera, lendo esse conteúdo. Então eu vou responder essas perguntas lá no conteúdo exclusivo do Grupo Secreto. Aí a gente vai responder um monte ao mesmo tempo. Então eu vou responder até as perguntas bobas, eu vou responder as perguntas profissionais, que tem um monte de gente que me pede conselho, ou me pergunta coisa da minha carreira, coisa assim. Vou responder tudo lá, e também as perguntas filosóficas eu acho que você vai responder. Eu só vou concordar. É, vamos trazer a crítica da razão cínica para o mundo dos podcasts. Caramba, hein, Rafael? Crítica da razão cínica? Você que inventou isso? Não, tem um livro com esse nome. É mesmo? É. Crítica da razão cínica. Nada com o humor kantiano. Mas enfim, a gente vai falar tudo isso lá no grupo secreto do GugaCast e sai de graça. Não é exatamente de graça. Você paga e o PicPay te devolve 15 pratas, que é o valor da primeira mensalidade, de cashback na sua carteira do PicPay. É só em gugacash.com/assine e lá tem tudo explicadinho de como isso funciona, como você faz pra conseguir isso. E aí você tem um mês pra experimentar de graça lá os mais de 700 conteúdos que a gente fez. Vai lá, gugacash.com/assine. Bora pras histórias? Bora pras histórias. E aí, Paulo, beleza, cara? Beleza, Guga. Fala um pouco sobre o Em Frente Marche, cara. Falo. Que é um muito podcast, prazer. Cara, de todos os temas de podcast que eu já ouvi, esse foi de longe o mais inusitado. A intenção foi justamente essa, assim. Eu acho que eu trabalho com podcast antes de fazer podcast, né? Então eu tava procurando um podcast justamente ultra nichado, uma coisa, sabe? E eu falei, cara, eu faço uma parada ultra nichada que ninguém mais faz, que não é popular, que a galera não conhece muito e uhum. tal, né? Aí eu falei, pô, quer saber, cara? Tinha uns amigos ali dispostos a trabalhar junto, eu fui e montei. Porque, de fato, a produção de conteúdo pras bandas marciais, né, não é muito ativa, assim, porque é um negócio muito de cara, nicho mesmo. Cara, sem dúvida, né? Ele é o maior podcast sobre bandas marciais do Brasil. Isso eu não tenho a menor dúvida. Certamente. A gente fez a cobertura de um campeonato de bandas e fanfarras lá em Itapevi, e o prefeito da cidade disse que a gente é o podcast que mais cresce nos meios sociais, segundo ele e tal. Tá lá no nosso terceiro episódio. E eu falei, olha, sem querer ele acertou, né, cara? Porque a gente é meio que quase que o único que faz esse tipo de trabalho, né, cara? Então... Cara, a gente deve ser o único... Não deve ter 50 no mundo. No mundo, não tem. Nos Estados Unidos tem um, cara, do DCI, que é um, enfim, é o grande campeonato de lá, né, das Drum Corps, das corporações de lá, que são muito famosas pelos jogos de futebol, né, a galera toca nos intervalos dos jogos e isso e aquilo, né. E aí aqui no Brasil tem o Em Frente Marche mais um, dos nossos caramba, amigos... Caramba, tem mais um? Tem mais um, dos nossos amigos do Toque 2. Que absurdo, cara, é igual Highlander, só pode haver um, um de vocês tem que morrer. Mas banda marcial é aquela banda que toca trombone, toca isso. Caixa e que usa fantasia e que vai marchando numa parada. Ó, assim, é um negócio bem legal. É bem maneiro, assim, pra quem gosta. É um negócio que chega a emocionar. Ontem mesmo eu tava ensaiando e pô, tava... É lindo, cara. É lindo. Principalmente porque é música, pra comer de conversa, né? Quando toca a música do Esporte Espetacular, cara... Então, pois pô. É, cara. Que, exatamente. Essa é uma música que todo mundo conhece e que ela é justamente executada por uma banda marcial. Tá aí na história da TV. As bandas marciais, elas nascem dentro do militarismo, né? Dentro do exército. A tradição de marcha, né? Que a gente tem nas bandas, os uniformes todos alinhadinhos, com cap ou barrete, né? Com aquele penacho. Então vem de toda essa tradição militar. Tanto que o nome do podcast é Em Frente Marche, porque Em Frente Marche é um comando. né, que a gente tem na Ordem Unida, né? A Ordem Unida é a parte da marcha, né, da banda. E aí quando, enfim, o Mor ou quem tá regendo a banda dá a ordem de ir em frente e marcha, é o momento da gente marchar, entendeu? A gente romper a marcha. Que você toca lá, cara? Eu toco caixa. Legal. Toco caixa. Na verdade, é snare drum, né? Pô. Porque a gente tem uma diferença aqui no Brasil. Tem as caixas claras, né? Que é mais comum. E as snare drum, que é umas caixona alta, faz um barulho absurdo. Sei. Como é que a gente encontra você aí nas mídias sociais? Cara, no Instagram é Paulo Souza PVLS, que seriam as iniciais, né? De Paulo Vinícius Lima Souza. No Twitter é Paulo Vini Lima. E no Facebook é Paulo Vinícius Lima Souza. A galera me encontra lá facilmente. E em Frente Marcha, onde você ouve podcasts. Que história você tem pra contar pra gente? Cara, eu vou contar uma história justamente ligada a esse universo de fanfarras e bandas e tal. Que, assim, a tradição de fanfarras e bandas é que você ingresse quando criança, né? Então é muito comum que você veja crianças de 12, 13 anos e tal, começando na música através das fanfarras e bandas marciais, né? As fanfarras é quase que a mesma coisa que a banda marcial, somo do tipo de instrumentação. E aí, putz, eu era moleque, entrei na minha primeira fanfarra, né, na primeira corporação que eu participei e tal. E o Play Center, que é um parque extinto aqui de São Paulo, né, mas super famoso, fez história por gerações e tal, ele tinha uma tradição de convidar algumas bandas, né, pra tocar no parque durante o dia e tudo mais, né. A gente adorava isso, né, porque imagina, juntava a banda que a gente gostava pra caramba, e o parque, né, a diversão ali e tal, porque a organização do parque sempre deixava a gente brincar lá à vontade e tal, e depois fazer nosso trabalho, né, que era fazer uma hora de música ali e, uhum. e tal. E aí, assim, você lembra que tinha a questão da Noite do Terror, né, uhum. assim, uhum. e tal. Era uma tradição mesmo, todo mundo conhecia, ia lá, comprava pra passar a madrugada dentro do Play Center, né, passar a madrugada dentro de um parque de diversões e tal. Era super legal. E a gente foi pra tocar, só que a gente teve a possibilidade de chegar lá de madrugada. Pra justamente aproveitar a Noite do Terror, isso e aquilo, né, cara? Assim que a gente chegou lá, chegamos, era mais ou menos uma meia-noite, assim, aproximadamente. Dois ônibus, tal, uma galera, assim, imagina, muito jovem, né, muita criança, tal. Aí descemos e fomos pro parque. A gente só ia tocar de manhã, ó, vai brincar aí a madrugada inteira, de manhã a gente se vê aqui perto dos ônibus pra se vestir e tocar, né? Cara, começou a cair uma chuva absurda, assim, era um negócio que Cirola não aguenta, sabe, né, assim, muita chuva, cara. Putz, num primeiro momento a gente se escondeu ali embaixo do que deu, né, cara, e falamos, ah, vamos esperar dar uma acalmada, os brinquedos devem fechar tudo e tal, só que não fechou nada, assim, eu não sei se foi alguma negligência do Play Center, não quero denunciar ninguém aqui também, né, cara, mas o fato é que não fecharam os brinquedos, e aí pra gente foi irresistível, loucura, né, cara. É, cara, ficou tudo aberto, assim. Sem no brinquedo, no meio do temporal. Da chuva, temporal, assim, era de fazer aquelas poças d'água gigantes, sacou? Depois que a gente tava todo molhado, a gente ficou pulando dentro daquela merda e tal. E aí, assim, ficamos lá, cara, e decidimos que, enfim, vamos molhar a cabeça mesmo, vamos brincar, vamos zoar tudo e tal. E aí, é claro que o queixo começa a bater, né? Você olha, assim, da galera, as 10 pessoas que tava junto com a gente, todo mundo com os beiços roxos. Já, né, de putz, cara, tá muito frio, é de madrugada. Frio, água gelada de madrugada. Água gelada. Todo mundo sem muda de roupa extra na mochila, sacou? Então ia ser assim, o que você tem agora, o que você vai ter pra sempre. Então você vai ficar molhado mesmo, não vai ter jeito, sacou? E aí, bicho, a gente encarou isso e enquanto a energia tava em alta, né? Que criança é muito assim, né? Adolescente é muito assim. Tava com energia, a gente foi em tudo. Cara, mas aí, você foi na montanha-russa, na chuva. Na chuva. E devo te dizer, Guga, que é uma experiência animal, cara. Deve ser muito louco, né, cara? É. Porque a água batendo na sua cara. Exatamente, cara. E outra que, assim, quem já foi, teve a oportunidade de ir no Play Center, conhece o Boomerang, né? Que era aquela montanha-russa que ela vai de frente e depois ela volta de costa, né? Fazendo o mesmo percurso. E o legal é enquanto ela ia, ela demora pra subir a rampa, né, e tal, ela vai pra chuva. E aí os carrinhos iam enchendo d'água, entendeu? E que tava chovendo muito forte mesmo, tipo assim. Tipo uma piscina. É, onde você fica com o pé ali, tava enchendo d'água. E aí na hora que o carrinho vira de cabeça pra baixo, é mais barato, né? Que nojo, cara. E um nojo, assim, enorme, porque além de sujeira de pé, né, enfim, é tipo um chão aquilo, né, cara? É. Você, pô, você sabe que tem gente que vomita ali, né, cara? Assim, é um negócio meio... Nossa, que radical. Isso sim é radical, cara. É. Essa foi aí o parque mais radical que eu já ouvi falar. Pois é, cara. Não, e eu ainda... Eu tinha um negócio... A gente ia muito mesmo no Play Center. Chegou uma época que a gente enjoou. Pô, e a galera trabalhando no meio da chuva, cara? Era. Tinha um maluco operando... Tinha. Ah, ele fica basicamente dentro da casinha, né? A parte onde a galera trabalha é sempre coberta, é sempre sossegada, né? Eles ficavam sempre olhando pra nossa cara, assim, tipo, cara, que galera maluca, sacou? Imagina ir no carrinho bate-bate... Com o piso todo molhado, com o piso todo molhado, cara. É. Devia ter nego fritando lá. Com certeza, cara. Com certeza. E aquela merda é energia elétrica na parte de cima, né, cara? É um molha. Eletrocutado, é. Exato. Molha, assim. Cara, era um negócio. E assim, e o pior, a gente. O que eu acho bacana aqui é o seguinte, né, Guga? Levando aqui o lema do GugaCast a sério, né? Já que pisou na merda, abre os dedos, né? Então. Não é nosso lema. A gente só fala que nesse momento é a que coisa. Lema. É a que coisa lema certa pra se ter, fazer. Né? Quem teria um lema desse, né? Não, não. É esse legal, é o nosso lema. É legal porque não faz nenhum sentido. Não. É nenhum. A pior coisa esse. Quem teria esse lema? Que viagem minha, desculpa. Mas é isso que normalmente a gente faz. Quando você pisa na merda, abre logo, cara, os dedos. É, vamos nessa. E não, né? É uma coisa inteligente a se fazer, mas é o que você faz. É o que a gente faz. E aí a gente aproveitou a onda, já que estamos aqui, vamos nos brinquedos de água também, entendeu? Assim, porque não ia fazer diferença, saca? É, todos os brinquedos eram de água, mas... Todos os brinquedos. Naquele dia o Play Center tinha virado um parque aquático, tá certo? E aí a gente, putz, fomos em todos os brinquedos de água. Fomos encharcados, foi um tormento, cara. Mas a grande atração da noite, assim, eu não vou lembrar o nome dos personagens e tal, mas a galera que tava fazendo a Noite do Terror, né, os personagens, a galera... É, eu ia perguntar isso. Isso, a galera fantasiada tava lá, trabalhando. Tava lá na chuva. Isso, e os caras não estavam muito contentes com aquilo tudo. E é claro que a gente não ia simplesmente tirar uma foto, até porque nem tinha telefone direito naquela época, a gente não ia só olhar e tal, não. Tinha que zoar os caras que estavam ali fantasiados e tal. Porque, enfim, começou a ficar... Hoje eu me arrependo muito aí. Se você usava fantasias no Play Center aí, mais ou menos, sei lá, 2004, 2005, mais ou menos. Cara, minhas sinceras desculpas aí. Eu era só um adolescente inconsequente. Nunca quis diminuir você como ser humano, entendeu? Que emprego complicado, não, cara. Não é, cara. Esse, você ser o vampiro da Noite do Terror... Exato, cara. E aí, assim, a gente arrumou, é claro, porque os caras não têm sangue de barata, né? Apesar de estarem interpretando ali monstros. A gente arrumou uma quiaca brabíssima com o Jason. Eu lembro do Jason, do Fred Krueger e de um cara super peludão, assim. Parecia, na verdade, mais o Chewbacca. Eu até ia perguntar pros caras. Cara, vocês não erraram o personagem. O Chewbacca não é terror, não, cara. Tô tranquilo. O tio é do terror. Então, já imaginou, cara? Aí ele falou que parece o Popeye. Exato. Não, putz, eu acho que se o Play Center reabrisse, o certo era a noite do terror ser com os caras da Carreta Furacão, cara. E eu iria fácil pra arrumar briga com o Fofão. Eu arrumaria, cara. Eu arrumaria uma quiaca braba com o Fofão. E, só pra ver até onde eles vão, sabe assim? Só pra testar o nível de imersão deles no personagem e tal. Cara, o cara faz parkour vestido de Fofão, cara. Então... Ele já foi muito mais longe do que você jamais vai na sua vida. Exatamente, cara. Só a coragem, né, pra começo de conversa. Cara, e assim, ainda na Carreta Furacão, que eu acho que isso é realmente um acontecimento da nossa era, né? Os caras correm atrás de um caminhão, que não é que ele tá passando na manha, né? Não. Ele tá num pau, assim, tocando música, os caras atrás e faz parkour. Não, cara, o parkour é clean. Né, cara, entendeu? Bom, parabéns pra galera aí da... Imagina embaixo d'água. Imagina embaixo d'água. A Carreta Furacão From Hell, lá do Play Center na época, eu me lembro muito bem, assim, a gente ficou puxando a roupa dos caras e faz uma piadinha e não sei o quê, os caras, hahaha, né, aquela coisa, não sei o quê. Tinha uma agressividade ali do personagem, mas não... Assim, uhum. E aí a coisa que ficou muito gravada na minha memória é o cara saindo do personagem. Que até então, ele tava lá no personagem, a gente falava assim, peraí, sai daqui, senão eu vou arrancar sua cabeça e tal. O cara no personagem, fazendo uma outra voz, impostando a voz e tal. E aí, na hora que acho que a gente bateu no limite dele, o cara tava lá, rapaziada, vocês estão passando do limite, entendeu? Aqui é meu trabalho e tal. O cara mudou o tom. E aí veio pra cima mesmo, assim. Aí os amigos... veio expor. Porque a gente tava... Cara, a gente tava pentelhando. É, hoje eu também estaria. Eu daria uma surra em mim, dentro do Play Center. Mas assim, cara, a gente pentelhou muitos caras. E aí ele veio, ele, enfim, perdeu a boa. Eu não sabia que o Fred Krueger e o Jason eram amigos e tal. Pra mim era, né, assim, eram outras franquias, eram coisas separadas. Né? Mas os caras são meio que os Vingadores do Inferno. Na Carreta Furacão não tem isso, não. Não tem esse lance, né? Mexeu com um, mexeu com todos, né, cara? Não, pro momento eu achei que, na hora que eu vi aquele bando de monstro vindo pra cima da gente, eu achei que ia vir a Conga. Eu achei que ia vir, maluco. Ia reunir o inferno inteiro pra pegar a gente na porrada e tal. E aí é claro que, como bons jovens, né, a gente sabe provocar muito bem, mas também sabe correr muito bem, né, cara? E aí começamos a correr dos caras e tal, e aí rapidinho a organização parou a gente ali, foi tentar entender o que tava acontecendo e tal. Aí leva a gente lá pra dentro, na administração, chama o maestro. E comida de rabo que não acaba e tal. Bem feito, e aí, mereceu. É, mereceu. Foi muito, muito merecido, cara, assim, na boa. E aí, assim, nessa, né, meio que estragamos o passeio, já tava começando a meio que dar o horário que a gente precisaria ir pro ônibus e tal. E aí foi a, cara, sétima maravilha do mundo, porque aí tiramos aquelas roupas encharcadas, né, que tava calçadinhas, molhada, camisa, pingando, mochila. Cara, era uma bolsa d'água. Era isso. E aí colocamos o uniforme da banda, aquela coisa toda ali. Nossa, e aí foi tão quentinho, cara. Eu nunca fiquei tão, assim, uniforme. Pra você que não sabe, os uniformes de banda marcial, de fanfarra, eles são todos ornamentados, né? Eles têm uma risca meio parecido com o uniforme militar, justamente pela tradição, né, que eu tava falando. Mas ele é todo ornamentado, ele é todo cheio de pérolazinha, de detalhes, de frufrus e tal. Porque faz parte do folclore da coisa, né? Aham. Uhum. Teoricamente, a gente ia tocar e ia ficar mais um pouco no parque. É só depois que ia embora. É, acho que os caras estavam superestimando o Play Center. Não tinha tantas atrações assim pra passar uma madrugada inteira e um dia inteiro. Cara, assim, só, eu falei agora do Boomerang e eu sei com tantos detalhes porque a gente foi umas 10 vezes, cara. Entendeu? Porque não tinha tanto louco igual a gente pra ir nos brinquedos, então mal tinha fila. É, todo mundo foi embora. É, entendeu? As pessoas desistiram do negócio. Sei lá, tentaram pegar o passaporte pro outro dia e tal. E a gente ficou lá. Então, cara, a gente brincou muitas vezes nos mesmos brinquedos. Assim, era um negócio de enjoar mesmo. E aí colocamos a roupa e falei, e agora? Pra depois que terminar de tocar, continuar no parque com esse uniformezinho. E era um uniforme vermelho, saca? Era a fanfarra municipal de Jandira, né, na época. As cores da fanfarra eram vermelho e branco. Então o uniforme era todo vermelhão, branco. O sapato parecia um sapato de palhaço, assim, vermelho com uma tarja branca em cima, sabe? Sei. Deve ser meio duro, né? Deve ser meio... É um negócio que te deixa, né? É a sensação de botar um terno. É, a carreta furacão ia chegar em você e falar assim, agora você que tá agora fantasiado, né, mané? Ah, cara, se eles vissem, eles iam zoar muito, assim. Por um momento, eu falei, se o cara lá do... Se o Jason ver a gente vestido desse jeito, agora é ele que vai vir tirar um sarro, encher o saco e tal, sabe? E aí, enfim, Guga, pra terminar a história, o grande lance é que a gente trocou de roupa, tocou, fizemos lá nosso circuito e assim, foi um terror, na verdade, né? Porque quando você tá com frio, o próprio tremor, né, que você tem ali pra tentar manter a temperatura do corpo, ele vai te cansando, né? Vai te dando um pouco de exaustão, né? Você vai ficando... O frio dá cansaço também, né? Então, quando amanheceu, a criançada tava já coçando o olho, já tava... Mamãe quer o berço e tal, entendeu? Ninguém tava mais no barato. Fora que metade já tava com pneumonia, outra metade tava com, sei lá, não sei mais quantas doenças de respiratória. E aí, acho que, assim, a brincadeira acabou perdendo um pouco a graça. Leptospirose, né? dessa água nojenta aí, entendeu? Não sei quantos tipos de contaminação. Fora que, assim, né, eu sempre fico pensando, cara. É claro que a galera da biologia e da ciência aí, da audiência, do GugaCast, pode me corrigir. Mas eu sempre fico pensando, cara, sempre que eu tô perto do Rio Tietê, do Rio Pinheiros ou coisa do gênero, e tá chovendo, e eu tô tomando chuva, eu sempre fico com a sensação de que aquela água nojenta tá, sabe qual é? É a água do rio caindo em cima da minha cabeça. De certa forma, é. Não deixa de ser, talvez as impurezas ficaram ali embaixo, né? Então, é, ela é de certa forma purificada pelo processo. É, todo. Total. Mas, por outro lado, ela traz pra você toda a poluição que tá no ar. Mas é a mesma coisa de você limpar a bunda com, sei lá, um pano de prato, lavar ele e depois usar ele pra limpar a boca, né? Ele sempre vai ser essencialmente algo que esteve na bunda de alguém. Você concorda? Você concorda comigo? Tipo, nunca vai ser uma coisa, né, assim, eu não conseguiria retomar, cara, assim, a usar um pano de prato que eventualmente tivesse acontecido essas coisas. É lixo e acabou. Eu concordo com você, mas não é a mesma coisa. Ah, é o tipo de exemplo, né, cara? O que aconteceu com o seu cérebro, cara? O que foi, né, cara? São esses anos de exposição aí, como a música. Como que você foi até esse lugar, cara? Pois é, cara. Meu Deus. Me desculpa aí, galera. Foi muito baixo, né? Que baixaria aqui no GugaCast. Mas assim... Cara, o grande lance é que a gente realmente tocou. E aí o maestro, pô, vocês querem ficar mais um pouco? Tal? A gente, não, me leva pra casa, pelo amor de Deus, assim e tal. E aí as histórias depois foi todo mundo, diz que dormiu, sei lá, 2 dias seguidos. E aí realmente com a galera doente, a banda teve uma série de problemas e foi esse caos aí. Porque o grande barato, cara, de banda e fanfarra é que, claro, tem a questão da música. Como é que foi esse show depois? Ah, rolou o show? A apresentação rolou? Rolou, bonitinho, como foi... tinha que ser. Porque é uma ideia muito grande, cara, você passar madrugada num parque, mesmo que não estivesse chovendo, antes de você fazer um show, cara. É. É uma doideira. Essa foi uma ideia muito ruim. Foi, foi. O maestro, não sei onde ele tava com a cabeça. Acho que ele bebia um pouco, né? Você podia ficar depois. Não, a gente faz a apresentação e depois você curte o parque. Aí faria sentido. A natureza, Guga, falou isso pra gente. É. Porque na hora que a gente foi tocar, se apresentar, não tava chovendo. Não. Tava sol e tudo mais, entendeu? Eles tava falando, tá vendo? Era pra vocês terem vindo aqui, tocado e ficado durante o dia. Mas não, quer ver os monstros. Ainda arrumando briga com os monstros. É um saco, cara. Ah, eu não sabia. Eu achei que os caras tinham senso de humor, pô. É todo mundo artista e tal. Os caras vieram, enfim. Não gostaram muito da gente. E vocês tocaram? Cara, tocamos muita coisa, porque o parque é grande, né? Uhum. É um parque. E você fica marchando no parque? Marchando no parque. Que e a maneiro. Gente vai fazendo algumas paradas estratégicas, né? Na época, né, que o Play Center é afinado aí, que Deus o tenha. Tomara que volte um dia. Era um sensacional dia, né? Ter um parque daquele no meio de São Paulo. Era meio vintage já, né? Era, porque assim, eu sou de uma região, eu sou da Grande São Paulo, né? Sou de Jandira, na Grande São Paulo. E é muito comum. Nessas regiões, ainda, eu não sei a galera aqui da capital, tá? Manda aí nos comentários como é que tá hoje. Mas assim, lá é muito comum os circos, uhum. né? É muito comum os parques itinerantes. Sim. Então, a gente tava muito acostumado com aqueles parques dos brinquedos, chão de galinheiro, manja, uhum. assim, aquelas coisas que você olha, rapaz, eu acho que eu não deveria subir nesse negócio, não. Mas eu vou lá Mas mesmo eu vou assim. Lá mesmo assim, entendeu? Aqueles carrinhos de bate-bate que para o brinquedo toda hora, aquelas coisas... Ai, como é que é o nome? Tinha um samba. O nome do brinquedo, que é tipo um discão. Uhum. Fica todo mundo sentado em roda, assim. Uhum. E a brincadeira é ver quem vomita primeiro, né? É uma máquina de vômito, né? Isso, uma máquina de vômito. E o legal é que aquilo girando, o cara vomita numa ponta, o vômito vem na sua cara, né? Vem na sua cara, exato. Eu já passei por essa experiência. Então, e como é que foi? Você vomitou junto? Porque foi bom, não, vomito. Foi bom porque eu que vomitei primeiro. Menos mal, né, então, cara? Então, eu tinha comido um algodão doce e uma maçã do amor antes. E saiu o quê desse vômito? Eu não sei, cara. Foi só líquido. Eu não sei, mas eu decidi que eu nunca mais ia nesses brinquedos. Eu devia ter o quê? 8 anos, 9 anos, e nunca mais fui, realmente. É, teve um que eu decidi que eu nunca mais iria, no Play Center mesmo. É claro que eu traí essa convicção no minuto seguinte, quando os coleguinhas convidaram. Mas o Turbo Drop, que é aquele elevadorzão, né, e tal. Cara, a primeira vez que você vai naquilo, ele vai subindo, subindo, subindo, subindo. Você vê a marginal inteira. Aí vai subindo, subindo, subindo, você vai vendo a capital paulista, assim, de fora a fora, e sobe, sobe, sobe, você vê o Cristo Redentor ao fundo, aí sobe, entendeu? Cara, assim, é muito, muito alto, né, tal. E aí ele despenca lá de cima, porque é isso que os brinquedos fazem, né? Ou eles andam muito rápido ou eles caem de algum lugar. Basicamente, parte de diversão é isso, né? Mas voltando ao repertório, o grande lance é que a gente precisava ser um pouco econômico até. Porque é claro que, principalmente quando a gente tá falando de instrumentos de sopro, existe uma limitação, né, da embocadura ali. Vai gastando a sua boca, literalmente. Uh-huh, que uh-huh. Você usa muito a musculatura do rosto. Essa musculatura vai cansando e você não consegue executar as notas. Então a gente tinha que fazer uma escolha muito acertada de repertório e tal. Pra não ficar chato, né? Pra não ficar aquela apresentação maçante. E pra gente não perder qualidade, né? Porque é muito feio também você ficar tocando... Então não era raro as bandas que optavam, por exemplo, por tocar hinos de time. Uhum. Que basicamente são marchinhas, simples de tocar, né? Em geral, os hinos de futebol são marchinhas, né? Uhum. É, são mais fáceis de tocar, juntava e a galera sempre pirava. Sim, entendeu? É, porque aí, putz, você manda do Santos, a galera pira. Manda do Corinthians, a galera pira. Manda do Palmeiras, entendeu? Você acaba envolvendo Sim. a galera na apresentação. E isso é muito bacana quando manda acontece. Manda da portuguesa, a galera vai comer alguma coisa. É, a galera vai comer alguma coisa. Não tem alguém da portuguesa. Coitada da galera da portuguesa. Ó, a galera da Luz aí, não se ofenda, é porque realmente o clube de vocês não ajuda. Mas então, e a gente tocou muita coisa, cara. Dentre elas, algumas que a gente deu lá no primeiro episódio do Em Frente March, né, de nostalgia musical, a gente comentou um pouco. A gente tocou os 7 temas do Rei Leão, né, que aquece muito a galera por causa do Hakuna Matata. E outros temas, né, que marcaram muito. A gente tocou Esporte Espetacular, Marchando. Tocamos o Stadium, né, que a gente falou. Tinha um pupurri do Pink Floyd, que era um sucesso, cara. Ele começava com, enfim, algumas músicas tal, e encerrava com The Wall. Legal. Né? Normalmente a galera tocava só o The Wall. Wall, né? Na verdade é Another Brick in the Wall, né? Uh-huh. Porque o nome do disco é The Wall. Né? E a galera, pô, que maneiro, né? Que legal o repertório e tal. Porque tem muito disso, assim. Em banda e fanfarra, a gente vive sempre no limiar entre o erudito e o popular. Porque por um lado a gente quer tocar popular pra animar a galera, pro pessoal participar da apresentação, né? Pra galera gostar. E por outro, principalmente em concurso, a gente quer tocar umas coisas sinistronas, né? Umas músicas Carmina Burana, umas coisas mais eruditão, uh-huh. pesado uh-huh. e tal, né? E aí nesse tipo de apresentação não tem nem como você passar perto de uma música mais erudita, mais clássica, né? Você tem que tocar popularzão na veia. Então, o que eu lembro, cara, que faz muitos anos também, o que eu lembro é que o nosso repertório foi super popular, assim, foi super... E a galera adorou, a galera foi junto. Tanto foi que em um dos trechos da apresentação, as pessoas passaram a acompanhar a banda. Uhum. É, normalmente, quando a banda sai marchando, as pessoas ficam e tchau, tá, uhum, a banda acabou a apresentação. E como eles sabiam que a gente ia tocar em outros lugares do parque, eles foram, a galera foi acompanhando. Então, assim, não demorou muito pra ter uma procissão atrás da banda acompanhando a gente pra ouvir o resto do repertório e tal, cara. Foi muito legal. Uma experiência muito, muito legal. O Jason deve ter ficado com muita raiva de você. Ah, com certeza, cara. De novo aí, Jason. Pega leve, cara. Não fica guardando rancor aí no seu coração. Foi coisa das antigas, tá bom? Um grande abraço aí pra você. Onde quer que você esteja. Paulo, valeu, cara, por você compartilhar essa história com a gente. Pô, Guga, eu que agradeço, cara, pela participação, pelo espaço aqui. Vou só pedir pra galera, vai lá, dá uma chance pras bandas e fanfarras. É uma tradição muito do interior do Brasil, né, do interior de São Paulo, né, que é onde a gente tá aqui. Mas dá uma chance, escuta lá um pouquinho, não só pelo podcast, sabe? Falo mais como pela tradição da coisa, assim, porque no interior, talvez você aí que é da capital e tal, você não deve estar entendendo muito o que a gente tá falando. Mas a galera do interior sabe o que é e se amarra e tal. Então, faz parte da nossa cultura também, né, assim, o Brasil tem uma característica muito própria na música marcial, né, que é muito diferente da tradição marcial americana, por exemplo. Então, dá uma chance, ouve sim, tem música boa lá, tem coisa legal, você também vai se divertir. É, ouve lá o Em Frente March. É, e você bom. Vê se elabora uma versão de Juntos e Shallow Now que vai bombar. Porra, vai arrebentar, com certeza. Valeu, Guga. Falou, cara. Um abraço. Eu tô aqui com o Corbucci, que é o maior comedor do YouTube. Eu posso falar isso? Pode sim. O canal Corbucci Eats, do qual eu sou fã, nesse canal ele faz desafios de comida, né? Desafios de... Exatamente. Tem um nome pra isso, assim, tipo um esporte? É, então, aqui no Brasil não tem, né, esse termo tem lá fora, né? Uh-huh. Que é Competitive Eating ou, né, Food Challenge. Uh-huh. E aí veio pra cá, ficou como desafio de comida. Sei. É difícil, né? Ou competição, né? Competição de comida, quem come mais, não tem um termo, né? Pois é, cara, eu vi o primeiro vídeo que eu vi era só assim... O cara come um Whopper de 40 hambúrgueres. Era uma coisa assim, né? No Burger King. Era Mac Stacker, uhum, com 20 carnes. Com 20 carnes. Caramba. E aí eu fiquei vendo aquilo e eu achei sensacional, cara. E você come com uma calma, assim, né? Eu acho que o legal é que esses vídeos me acalmam. Ah, é? Porque assim, nos últimos meses, na verdade, eu mudei um pouco até o estilo. Porque, cara, o que eu posso dizer do meu canal... É que assim, eu sempre busquei muito trabalhar a essência dele, saca? Uhum. E o que, que eu quero dizer isso? É porque assim, tem o youtuber e tem o competidor de comida, né? Certo. Assim, eu sou um youtuber, mas eu acho que antes de ser um youtuber eu me considero um competidor de comida. Então eu sempre foquei no meu canal, tem, que nem eu te disse, tem vídeos de vários estilos. Uhum. Mas eu sempre foquei realmente na competição de comida. Então isso sempre me importou muito. As coisas que acontecem, tipo, humor... coisas engraçadas no vídeo, qualquer coisas assim, acessórias, elas acontecem espontaneamente, porque uhum, o foco, eu sempre foquei no desafio de comida. Então, o que isso gera? Quando, por exemplo, perco um desafio, ou alguma coisa assim, porra, eu quero, sempre trabalho pra me superar, eu uhum, me considero um competidor. Uhum. Então, por exemplo, em 2017, teve um desafio que eu fui tentar em Fortaleza, que era o Big Monster e tal, uhum, e um dos meus maiores públicos é do Nordeste. Sei. É Fortaleza, Piauí. Então, quando eu anunciei esse desafio em 2017, foi muita gente. Ele tá no canal. Foi realmente assim, eu não esperava que fosse, parou, assim, a galera começou a estacionar na rua ao longo da loja, assim, parou legal, o trânsito. Cara. Foi muito, muito animal. E esse desafio eu falhei, porque era muito difícil. Era tipo um sanduíche de quase 5 quilos, uau, tinha muita carne, muita calabresa. E não rolou. Eu tentei durante uma hora, tipo, meio que quase parei lá pelo final do desafio, a galera dando força, eu fui até o final. Foi muito difícil. Eu nunca achei que eu fosse conseguir esse desafio. Uhum. E depois que eu comecei a entrar em contato mais com os competidores dos Estados Unidos e treinar mais, levar uhum, mais a sério, aí eu fui realmente tentar de novo lá. Essas situações já aconteceu várias vezes no canal. Lá, assim, não tem nada, tipo, fake, não tem nada... É tudo valendo mesmo, entendeu? Uhum, uhum. E, assim, algumas pessoas, porra, imagina, você marca lá, vai mais gente ainda, porque o canal tá muito maior, e você falha de novo o desafio. Uhum. Então, é uma pressão, sacou? Esse sei, tipo de coisa já aconteceu várias vezes. Deu, cara, perdi uma vez, vou ter que fazer de novo. Melhorei e agora valendo, tá ligado? Não tem como editar, não tem como fazer nada. Aquilo ali é o próprio canal. E foi, inclusive, uma especial de 1 milhão, que eu fui lá, voltei, cara, deu muita gente, velho. Tinha gente, assim, a loja era aberta, tinha prédio, tinha gente na janela dos prédios. Que legal, cara. Tem tudo isso no vídeo lá, foi animal. E deu certo, assim, eu consegui progredir, evoluir, bati o desafio. Essa é uma das coisas, assim, que eu me sinto muito satisfeito com o canal, quando eu consigo realmente me superar e demonstrar o que eu quero, qual que é a essência, qual que é o objetivo do canal, entendeu? Uhum. E o que, que vai acontecer agora? Você tem que ideias novas você tem pra fazer isso? Que planos que você tem pro futuro? Agora a gente vai chegar em julho, né? Eu vou viajar pros Estados Unidos. Pô, vou lá me visitar. Pô, vou passar pro Orlando, inclusive, né? Orlando, não é? Eu moro em Miami. É, a gente também vai passar pro Miami. Beleza. A gente vai Orlando, Nova York e depois Miami. Vou preparar um lugar legal pra gente comer, então. Beleza. Vai ter desafio lá, eu acho, também. Pô, legal. E justamente isso, eu já tô em contato com muitos competidores lá dos Estados Unidos e eu acho que cada vez mais, como o público tá aumentando, é tentar trazer um pouco dessa cultura pra cá, fazer campeonatos aqui, participar de campeonatos lá fora. Uhum. Então, todos esses conteúdos, assim, que traga mais essa visibilidade aqui desse tipo de esporte no Brasil, entendeu? Uhum. Pô, legal, muito bom, cara. Eu sou fã do canal, eu acho muito legal assistir isso. Tomara, pô, que tenha, tomara que tenham mais. E o que eu mais gosto são os desafios. Tem um programa na TV que é o Man vs. Food. Man vs. Food, né? Claro. Do Man vs. Food, eu acho que ele era um programa muito legal. Primeiro porque ele mostra... Esse é o tipo de comida que eu gosto, cara. Fast food, assim. Eu gosto de comida tosca, assim. Comida simples, entendeu? Uhum. Comida sanduíche. Esse é o meu tipo de comida favorito. E ele vai comer nesses lugares, né? Sim. Ele vai comer no... Sei lá, no estádio... Ou então num bar, assim, numa lanchonete, né? Sempre nos lugares assim. E eu acho... Eu já fui em alguns lugares. Toda vez que fui pros Estados Unidos, em uma cidade que ele foi, eu tento ir lá no lugar que ele foi. Uhum. Porque, pô, é o meu tipo de comida preferido. É justamente o que acaba acontecendo aqui. As pessoas mandam mensagem. Uhum. Ah, fui lá no lugar do seu vídeo, entendeu? Então é muito bacana isso. Exato. E aí a outra coisa que é legal nos desafios é que, assim, tem muito desafio que é sobre quantidade. Uhum. Mas ele tem uns desafios também que são sobre pimenta. É, né? tem vários. Você já pegou uns desses? Pimenta ainda não, porque, bom, tirando o acarajé que eu comi, mas não tava com tanto pimenta assim. Sei. Mas tem uns que realmente a quantidade não é muito problema, é mais que é outro fator. Aí pode ser do tempo, entendeu? Aí às vezes é só, sei lá, um sanduíche pequeno, mas, pô, se você comer em 20 segundos, né, é um desafio diferente. Sei. E tem os desafios de pimenta também. Só que o que acontece? Eu nunca tentei. Mas eu confesso que, assim, você comendo sozinho pimenta num vídeo, cara, você pode estar ali fingindo que tá ruim, entendeu? Uhum. É difícil de você retratar isso num vídeo, porque cada pessoa também varia, reage de uma forma. Sim. Agora, se fosse um campeonato com, tipo assim, 5 pessoas e comida apimentada para ver quem aguenta mais, é diferente, porque você tá querendo ganhar da pessoa do lado. Uhum. Então aí você não vai ficar ali fingindo que tá ruim. Então eu acho que já é uma dinâmica de um vídeo melhor. Sim. Mas agora eu pegar uma pimenta aqui e ficar comendo e mostrando isso em vídeo, eu acho que não, é difícil passar exatamente o que você tá sentindo, entendeu? Cara, esses no Man vs. Food, assim, em geral, o cara ele é bem resistente, assim, pra pimenta. Sim. Ele come, e às vezes ele come assim, você vê que ele tá meio suado, assim, que ele tá lacrimejando um pouco, mas ele tá ok, assim, ele fica numa boa. Aí ele toma um milkshake junto ali pra dar uma placada e tá tudo bem. Agora, teve um, cara, que ele comeu umas habaneiras ali, que ele levantou, ele começou a tossir loucamente, ele saiu da frente da câmera, pediu assim, tipo, ó, para de me filmar aí, porque eu acho que vai dar merda. Pois é, por isso que eu não gosto de pimenta também, porque uma coisa é você comer comida, não tem erro, tá ligado? Agora, pimenta, cara, tem umas que são... Eu sou fraquíssimo pra pimenta, eu cara. Também. Eu participei também. Do Queimando a Língua lá do Jovem Nerd. Ah, me citaram num vídeo lá. Ah, é? É, tipo assim, não chegaram a falar meu nome, mas usaram imagens de vídeos meus lá. Pô, você tem que ir lá, cara. O pois Jovem é, Nerd é fã também. Eu mostrei os vídeos pra eles, eles curtem pra caramba também. Aham, eu nunca consegui ter o contato ainda. E, não, então, gente, eu vou fazer isso. Mas o cara do Man vs. Food, assim, não tem como ele fingir aquilo não, cara. E outro, mesmo quando ele não finge, mesmo quando ele fala, não, consegui numa boa e tal, é legal, cara, o vídeo é legal, não acho que seja um problema, não. Tem um Monte Everest, assim, da competição de comida? Tem o campeonato mais famoso, que é justamente o que a gente vai assistir lá em Nova York, que acontece no dia 4 de julho, que é o dia da independência deles, né, que é o Nathan's, né, o Nathan's Hot Dog. De cachorro quente lá exatamente. No Coney Island. É, que eles é transmitido pela ESPN, é muito grande. É tipo assim, 30, 40 mil pessoas assistir. Mas esses, cara, o cara come com água, o cara molha o pão na água. Exatamente. A água é basicamente um lubrificante ali, né? Pra você realmente fazer a comida descer. Então tem várias técnicas, né? A água também ocupa muito espaço no estômago. Então, quanto mais água você usar, menos você consegue comer. Uhum. Mas a galera ali tem uma capacidade monstruosa. Então, eles conseguem usar muita água pra comer mais rápido. O cara molha o pão na água e o pão desce igual um cano reto na garganta. Exatamente. Eles separam a salsicha, eles comem. Enquanto eles comem a salsicha, ele mergulha o pão na água e aí depois só manda pra dentro, direto. Você vai competir? Minha agência até tentou me colocar lá. Só que tem que participar de uma qualificatória. Uhum. Então, não é tão simples assim. Tem que assinar contrato, que aí acho que você não pode participar de quase mais nada nos Estados Unidos, só coisas pela MLE, que é a liga lá de competição. Que louco. Então tem alguma série de restrições, não é tão simples. Uhum. Então eu vou ainda pesquisar como é que vai ser isso. E você já fez esse esquema de comer cachorro-quente molhando pão na água? Ah, tem vários vídeos que eu já fiz. Aqui, cachorro-quente não, mas eu já fiz com hambúrguer, né? Teve um campeonato que a gente organizou em São Paulo, que esse cara dos Estados Unidos que veio, ele participou, a gente participou junto. E aí era tudo molhando também na água. Essa técnica aí. Não é meio ruim, cara. Porque você gosta de comer, né? Dá pra ver. Exatamente. Que você, por isso que eu te falei. Tá achando bom, assim. Tá achando gostoso. Tem vários estilos de vídeo. Esses, assim, de competição mesmo, cara, você não quer nem saber. Aquilo ali não é nem comer. Aquilo ali é pegar a comida, tipo, levantar pra dentro. Peso, né? Exatamente. Saquei. Você quer ganhar. Não importa. Pode ser a pior comida. Muita gente me pergunta assim, ah, o que você não gosta de comer? Ah, sei lá, falar vagem. Não gosto de comer muita vagem. Ah, você faria um desafio de vagem? Ah, faria, porque na hora que é um desafio, você já desliga, né? Não é mais comer, eu não vou apreciar. Então, tanto faz. Cara, eu vou estar lá torcendo por você, cara. Ah, bora lá. Miami, tem até um competidor lá de Miami que a gente deve juntar pra fazer algum desafio lá, vai ser legal. Eu vou lá torcer por você, cara. Beleza. Podia ter uma camiseta, assim, da torcida organizada que eu vou usar. Ah, não, beleza. Eu vou levar uma, então, eu nem sabia. Eu não tinha trazido aqui. Beleza, cara. Valeu você participar e vir aqui contar a história. Muito legal. Fala os canais, Twitter, Instagram e tudo mais pra galera seguir aí. É o meu sobrenome, né? Corbucci. Né? Eats, vem de comer, aí virou Corbucci Eats. Corbucci escreve assim, C-O-R-B-U-C-C-I. Corbucci. É italianado, né? Por isso que exatamente. É igual Gucci. Exatamente. Ok, Corbucci Eats. E-A-T-S de comer. E-A-T-S. É isso aí, Corbucci Eats. Esse é o canal do YouTube. E aí você procura por isso no Instagram, no Twitter. O Instagram meu é a rede, tirando o YouTube, né, mais ativa. Lá eu sempre posto desafio, faço live, então tem todas essas informações lá. Pô, legal, cara. Legal, obrigado por você ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço. Falou. Beleza? Valeu. Eu tô aqui com o Marcos Pinheiro, que é o apresentador do Cult 22, o programa de rádio mais legal da história. Da história do rádio, cara. Pelo menos pra mim. Obrigado. Não, porque é o programa que eu, quando eu comecei a tocar rock, quando eu comecei a me envolver com as bandas de Brasília e tal, esse é o programa do rock de Brasília, né? O nosso desejo maior era tocar no Cult 22, era ser recomendado lá, ser mencionado lá. É até a nossa existência reconhecida pelo Cult 22, já era incrível. E aconteceu com a minha banda, que foi demais. E o Marcos Pinheiro, que tá aqui, ele fez a introdução de uma demo nossa, que foi... Eu não sei como isso rolou. O guitarrista da nossa banda, Vinícius, e a namorada dele na época foram lá no estúdio, bateram na porta e falaram: Marcos Pinheiro, grava pra gente a introdução. E aí você fez, né, cara? Você lembra disso? Lembro. Eu estava comentando até antes daqui, que foi muito legal. Eles chegaram lá na rádio pra pedir, entendeu? Pô, dá pra gravar e tudo mais. Então a gente fez uma simulação. Ela, a namorada do guitarrista, né? Era um ouvinte, fã do Schumanners e tal, né? A tua banda. E aí, pô... anuncia aí, pede pra tocar. Ela ficava assim, toca Schumanners e tal. E aí eu fiz assim, pois é, então atendendo a pedidos, vamos ouvir Schumanners agora e tal. Então eu fiz uma brincadeira assim de locutor de rádio anunciando e tal, que vocês acabaram aproveitando pra demo. E é uma coincidência, porque eu não sabia, por exemplo, que você era da Schumanners, né? A gente tava comentando isso antes do bate-papo aqui, muito legal. Pois é, e aí eu vim aqui, eu tô aqui na Rádio Cultura FM de Brasília, e eu vim aqui pra fazer uma participação no Cult 22, realizando um sonho de adolescência, bacana. Inacreditável. inacreditável, cara. Eu precisava ter, sei lá, tomado algumas drogas antes de vir. É muito legal, assim, esse tipo de reconhecimento em relação das bandas, da galera que viveu nessa cena aí. É muito bacana, cara, porque realmente é um programa que tem a história. O programa tem mais de 27 anos, a gente entrou no ar em outubro de 91, né? Então o programa vai fazer 28 anos em outubro de 2019. E você tá no programa desde sempre? Desde sempre. Nesse tempo, o programa só ficou fora do ar durante um ano e pouco, que houve uma transição aí, uma coisa meio complicada, entre 2012 e 2013, que aí foi pro período que o programa ficou fora do ar. Aí não rolou. Mas depois de 2013 a gente voltou e a gente chegou, inclusive, a ficar um tempo numa outra rádio, na Transamérica, aqui de Brasília, durante quase 3 anos. E em 2016 a gente voltou pra cultura. Mas aí, só de contar o tempo, digamos, líquido do programa, são 26 anos. Nossa, mais de 26 anos, e contando com esse tempo que a gente parou, 27 anos e tanto. Né? E teve várias fases em que tiveram outras pessoas apresentando o programa junto com você. Inicialmente o programa era eu e o Carlos Marcelo, jornalistas, né? Nós dois somos jornalistas. O Carlos Marcelo foi muito tempo editor do Correio Brasiliense. Alguns últimos anos ele está como editor do Estado de Minas, né, em Belo Horizonte, que é do grupo do Correio Brasiliense. E até por conta disso, por conta dessa ocupação dele como jornalista, editor e tal, era muito complicado ele estar sexta-feira à noite ao vivo para apresentar o programa. Também casado, na sequência com o filho e tal. Então eu meio que toquei. Então nos 5 primeiros anos a gente ficou nós dois juntos fazendo o programa, até 96. Aí depois de 96 eu segui com algumas colaborações e depois veio uma galera participar do programa. A partir de 2001, teve uma época do Fernando Rosa, que era o Senhor F, Abelardo Mendes Júnior, Djalma Fu, aí mais pra frente o Elbert, fazendo um quadro de metal. Hoje o programa, ele tem quase 10 colaboradores, assim, eles contando o time inteiro, são quase 10 pessoas fazendo quadros diversos, mas assim, eu sou meio que o mestre de cerimônias, comando, tô sempre produzindo e apresentando todas as sextas-feiras, e aí tem os colaboradores que vêm, uma vez por mês, no máximo 2 vezes por mês, que fazem o quadro deles e participam também. Que aí dá uma diversidade e multiplica a linguagem do programa, porque a proposta do programa é tocar rock de vários estilos, de várias épocas, e ter outras cabeças pensando nisso, isso é importante, né? E teve uns momentos épicos do programa, assim, né? Teve umas participações. Teve, não, a gente teve. Teve uma história legal que dá pra contar. Por exemplo, aconteceu em 2000, se não me engano, quando a rádio funcionava ainda no Teatro Nacional, hoje ela funciona no Espaço Cultural Renato Russo, mas quando ela funcionava no Teatro Nacional, tava tendo um show do Capital Inicial, no teatro, que era uma temporada que eles estavam fazendo shows com bandas de Brasília que se projetaram nacionalmente. Então o Raimundo chegou a tocar lá, Paralamas de Sucesso. Paralamas é aquela história, né? É uma banda meio de Brasília, aquela história. A Plebe Rude, se não me engano, se apresentou nessa época lá também. E aí o Capital Inicial tava fazendo show na noite de sexta-feira. E eu fazendo o programa ao vivo, né? Não tinha como nem ir ao show e tal. E aí um colega nosso, o Carlos Eduardo Rolo, ele tava no estúdio da rádio, e aí a gente tinha um acesso a entrar ali nos bastidores ali do teatro, né? Que era ali embaixo, né? E ali o Carlos entrou lá e acabou, o show já tinha acabado, acabou entrando no camarim do Capital Inicial. E nessa época não tinha celular direito, era bem complicado. E aí, cara, de repente o Carlos falou assim, velho, ele ligou lá de dentro e falou, o Dinho tá indo aí. O Dinho saiu do camarim lá, dos bastidores lá do coisa, cara. Lá e foi pra rádio lá, e o programa ia acabar meia-noite, né? Na época o programa era de 10 à meia-noite, né? E aí a gente, prolongamos o programa. E na época, era uma época que o Dinho tinha acabado de voltar pro Capital Inicial, antes de eles fazerem aquele disco acústico, que acabou sendo uma consagração e uma retomada na carreira do Capital Inicial. E ele tava mega empolgado, então foi muito bacana essa participação e tal, e ele falando com aquele jeitão dele, que é muito, muito jovem até hoje, né? E aí o Dinho falando assim, dessa volta do Capital e dos planos da retomada e tal, depois eles fizeram o Rock in Rio em 2001, então foi nessa época, foi uma história bem bacana. Tem histórias sinistras também, né? Tem uma história muito, eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas eu lembro que uma vez eu noticiei, tinham dois ouvintes, eu acho que era da Rádio Cult, que eram homônimos, e um deles morreu. Nossa. E eu noticiei a morte dele, mas falando do outro. Eu acho que tinha uma diferença no sobrenome, alguma coisa assim e tal. E aí eu falei, lamentando para um ouvinte que tá sempre participando do programa. E era numa época, assim, nos anos 90 ainda, que era uma época que a galera mandava carta, participava por telefone, aquelas coisas bem de rádio das antigas, né? E aí, cara, esse ouvinte, que eu falei que tinha morrido, ligou pra rádio e falou assim, não, velho, eu tô vivo. Cara, eu entrei no ar assim, pedindo 1 milhão de desculpas e tal. Não, não, não, eu me enganei, foi o outro e tal. Né? Ah, mas foi um erro honesto, vai. É, foi um erro honesto. Mas acontece, né, cara? E é muito louco. Isso é uma coisa muito louca. Tem uma vez que a rádio, que eu tava fazendo o programa ao vivo, e aí, cara, a rádio saiu do ar. Uhum. E aí, pô, eu liguei pro técnico do técnico da rádio pra ver o que tinha acontecido. O problema não era na emissora, era problema no transmissor, então o cara tinha que ir lá pra ver o que tinha acontecido e tal. Você tem ideia, né? Bem no início do programa, era de vinil, a gente tava tocando com vinil. Uh-huh. E eu tava tocando o disco do Leonard Cohen, porque era aniversário dele, se não me engano. Uh-huh. Pô, o Leonard Cohen, se não me engano, era aniversário. Nasceu em setembro. E como a rádio tava fora do ar, eu deixei o disco tocando. Uh-huh. Vinil, né? Aí foi passando o lado inteiro. Aí, pô, aí a gente. E eu sintonizava, eu não conseguia, a rádio não voltava, e o cara não dava retorno pra mim se a rádio tinha voltado ou não. E de repente eu começo os ouvintes ligando, velho, pô, eu me amarro no Leonard Cohen, mas pô, tá rolando direto aí o disco, que eu já tinha voltado com a agulha, voltado por isso. Pô, só vai tocar isso no programa hoje? Pô, eu falei, mas você tá onde? Ah, eu tô no Cruzeiro. Aí ligou outro, eu tô não sei aonde, tá com a Tinga. Pô, mas a rádio tá pegando aí? Tá. Falei, cara, mas pra gente é como se a rádio estivesse fora do ar. E aí a gente descobriu que a rádio realmente não estava funcionando plenamente, mas estava conseguindo transmitir em alguns pontos do DF. Entendeu? Às vezes até em mono, não tava estéreo e tal. As pessoas estavam ouvindo, né? Uh-huh. Então, pô, era muito louco, né? Eu falei assim, ah, eu voltei pro galera, ó. Voltei pro ar, né? Aconteceu isso, ó. Pra gente a rádio estava fora do ar. Mas não tá, alguns pontos estão acontecendo. Então, inclusive, se vocês quiserem ligar para dizer onde que vocês estão conseguindo ouvir a rádio e tal, e vamos seguir com a programação. Aí retomamos o programa. Mas o programa ficou tipo uma meia hora nesse esquema, tocando o Leonard Cohen e voltando, assim. Muito louco, né? Marcos, obrigado, cara, por esse papo. É incrível. Obrigado por todo esse trabalho, todos esses anos, cara. Eu não seria o músico que eu sou, o fã de rock que eu sou, o jornalista que eu sou, se não fosse o Cult 22, cara. Pô, obrigado, obrigado, cara. Por esse trabalho. Obrigado esse tempo todo. Pelo espaço aí no BugaCast também. Parabéns pelo que você está fazendo também, que é muito legal. Pô, legal, muito divertido. Obrigado. Eu quero ouvir até mais programas, né? Porque eu já tinha ouvido falar muito do teu trabalho, mas não tinha conseguido ouvir todos. Muito legal o trabalho que você está fazendo com as bandas também, né? Com letra e música, né? Eu vi lá do Pato Fu. E o Pato Fu também, pô, tem uma ligação muito bacana com o Cult 22. A gente é muito amigo da Fernanda e do John, que são duas pessoas maravilhosas. Demais, o Coctus também, né? Então eles são pessoas muito legais. Então, assim, pô, longa vida aí também pro teu trabalho, cara. Porque hoje em dia, cara, com a tecnologia, a gente pode fazer muita coisa, né? E a gente conseguir fazer isso, se divertir e ao mesmo tempo conseguir ter o retorno que você tá tendo de ouvintes, da galera que dá o like, da galera que tá compartilhando, isso é uma coisa muito prazerosa, né? Eu acho que pra você deve ser um grande retorno, como é pra mim quando a gente faz os programas ao vivo e os comentários, esse reconhecimento que a galera tem, seja de banda, seja de ouvintes e tudo mais. Então isso é muito bacana. É sim, cara. Tamo junto. E a gente não existiria se não fosse esse trabalho todo que você fez. Então tamo junto. Valeu, cara. Valeu, cara. Abraço. O Dudu Salles, ele é o fundador, honroso fundador do Papo de Gordo, um dos podcasts mais importantes da podosfera brasileira, e também do Corações Peludos, do qual eu já participei. Você participou pra falar mal de uma coisa que eu gosto muito, você foi falar mal, você lembra disso? O que que foi? Não, não lembro, o que que era mesmo? Achei Stranger Things, você foi falar mal. Falei muito mal, você vai. Você falou mal, Guga, você falou mal pra caralho, Guga. Mas foi você que me brifou pra fazer isso. E aí, Dudu, beleza, cara? Grande, Guga Mafra, que prazer incomensurável encontrar com esse ursinho panda, pessoalmente. Pois é, cara, eu sou um urso panda de coração peludo. É, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Inclusive, é engraçado essa nossa conversa, porque eu tava falando outro dia pelo WhatsApp que a gente já meio que perdeu noção quem a gente conhece pessoalmente e quem não conhece, né? E essa é a primeira vez que nós nos encontramos frente a frente de verdade. Eu tô acreditando em você que tá me dizendo isso, porque eu não tenho certeza. Eu ainda não tenho certeza. Você acha que já se viu em outro lugar que a gente não se lembra? Acho que sim, na virtual. Não sei. Mas eu não tenho mais noção. Tem muitos amigos que a gente faz, ou muitos conhecidos, cliente, canal do YouTube que trabalhava comigo e etc, que estão acostumados a fazer isso por conference call, por vídeo. Sim. E na verdade é a mesma coisa, né? Então acontece muito o contrário também. Eu encontrar com a pessoa e falar assim, pô, a primeira vez que a gente tá se vendo pessoalmente, né? Ela falou, não, não, Google, a gente já se viu talvez. Ah, puta, é mesmo. Aquela vez foi real também, não foi virtual. É. É, E a verdade é que não faz a menor diferença. Não, não faz, eu concordo com você. É que assim, eu acho que antes de conference call ficar tão comum, tão padrão, videoconferência, né? A maior parte dos meus grandes amigos da podosfera, eu conhecia todos de voz, ficar horas conversando pelo Skype. Era a mesma coisa, a gente só nunca tinha se encontrado pessoalmente. Eu entendo pessoalmente, realmente isso. Ah, cara, mas sei lá, né? A gente já passou dessa fase de se preocupar quando você conhece ou não conhece alguém pessoalmente, né? No final das contas... Não importa. Mas é isso, mas hoje eu não tô aqui pra falar disso, tô aqui pra falar de casamentos, Guga Mafra. Você sabe por que casamentos, cara? Por quê? Porque eu tenho tantas histórias envolvendo casamentos e eu nunca me toquei disso até uma conversa com um outro grupo de amigos que escuta o GugaCast, né? O Ernesto Belotti e o Ricardo Ferro, ambos são legal. Da bolha do GugaCast. Ambos já tiveram histórias lidas no GugaCast. E aí a conversa surgiu porque o Belotti comentou que ele queria mandar um e-mail pro GugaCast pra contar a história que a gente tava juntos nesse casamento. E aí o Ricardo falou, porra, não, legal, vou contar a história também. Começaram umas teorias loucas que era pra cada um de nós escrever um e-mail contando as versões diferentes da mesma história pra poder mandar pra você, pra poder fazer um programa que cada um iria ler num e-mail. Eu falei, cara, isso vai ficar muito confuso, porque por mais que a gente tenha versões diferentes da história, a história continua sendo a mesma. Aí ia ser estranho contar a mesma história. A gente ia ter que fazer um mix de todas elas. Ia ser uma coisa meio esquisitona assim, né? E aí a gente combinou, então, vamos fazer o seguinte: cada um vai escrever a sua história em texto, e aí a gente vai tentar juntar tudo isso em uma só. O que aconteceu? Só o Belotti escreveu. O Ricardo prometeu que iria fazer, mas não fez. E eu vou de memória, eu apenas li a do Belotti, parece que eu não tinha esquecido nada. Mas a gente leu a dele no ar, do Belotti? Essa do casamento, não. Vocês... A gente fez um programa de casamento recente agora, né? Não, mas não lembro dele, não. Vocês teve um casamento que era de uma galera que foi da Bahia pra um casamento em Brasília. Não, esse foi um casamento no Rio de Janeiro. Acabou com alguém apontando arma pra alguém nesse daí, de Brasília, ou não? Não, exatamente. Não é a mesma história. Então não é a mesma história. Fique tranquilo quanto a isso. E aí, ao pensar nessa parada, me ocorreu que eu tenho várias histórias envolvendo casamentos que eu não tinha nem noção. É porque casamento, a gente falou isso no programa, né? Casamento é uma noite muito especial, assim, é o equivalente a um baile medieval, sabe? Sim. Todo mundo espera por aquele momento, se prepara, e por isso as pessoas fazem merda. É assim, eu me casei em Vegas, eu já te contei isso, já teve essa conversa offline, e o meu casamento em Vegas, meio que um dado momento, acabou com um cara dando em cima de mim, enquanto eu tava na fila esperando o Uber, pra você ter ideia de quão louca a parada foi, sabe? Eu tava tão louco de cachaça que eu tava encostado, assim, esperando o Uber chegar, aí um cara chegou, me abordou, perguntar se eu tinha... fogo, né? Isqueiro. E eu fico conversando com o cara e o cara dando mó mole pra cima de mim e eu sem perceber que eu tava muito louco. E minha mulher se mete no meio de nós dois, assim. Aí o cara entende o recado e vai embora, sabe? Depois, no meu casamento no Brasil, eu tava, de novo, tão louco de cachaça, talvez o problema seja o álcool, não o casamento, tá? Que um dado momento da noite eu apaguei, não lembro o que aconteceu, e na manhã seguinte eu achei no meu celular várias e várias selfies minhas, e aí depois eu entendi que o Dio tá tentando fazer stories, ou no caso, Snapchat, que era tipo assim, só eu olhando pra câmera fazendo assim, mas por alguma razão tinha tipo 40 selfies minhas, eu não faço ideia do porquê. Aí fica aquele dano de várias e várias, mas na verdade a história principal de casamento é uma que se passa no Rio de Janeiro, mais especificamente no bairro de Bangu, exatamente onde fica lá o presídio. E aí cabe um mega contexto que é assim: eu sempre tive muito medo do Rio de Janeiro. Eu não sei se pra você é de boas o Rio de Janeiro ou não, mas eu cresci assistindo pela TV, as pessoas falando do Rio de Janeiro, era só tiro, porrada e bomba. Puta, eu tinha muito trauma, assim. Sei. Medo inacreditável disso. Não é tão ruim quanto passa na televisão. Mas é tenso, dependendo de onde você estiver. E aí é que tá. Eu morri de medo do Rio de Janeiro. Aí eu fui pro Rio de Janeiro uma vez. Eu fui pro casamento, mas esse casamento não aconteceu nada demais nele. Foi apenas um casamento comum, não tem nenhuma história pra contar. Ok. Mas eu fui pro Rio de Janeiro e na hora que eu tava pousando o avião lá, eu tava com medo até de que, tipo, os caras iam tirar no avião, que o avião ia chegar com furo de bala, sabe? Porque pousar no Santos Dumont era esse nível de pânico, de terror que eu tinha no Rio de Janeiro. Não aconteceu nada. Foi bem de boas. Aí eu voltei no Rio de Janeiro uma segunda vez, que foi também bem tranquilo. Fui pro centro do Rio beber com os amigos. Foi mega de boas. Então, assim, meu medo do Rio de Janeiro tinha passado completamente. Quando eu fui nessa terceira vez, foi pra esse casamento. Aí, assim, o casamento era do Jabu Hill, Michael, que ele tinha um podcast chamado Pirata Cast, antes disso o Filecast. Não sei se é da sua época de ouvinte, se já escutou alguma vez ou não, mas o Jabu fazia parte do mesmo grupinho de podcasts de quando eu entrei lá em 2008, 2009. Uhum. A gente saiu, eu e o Maia, a gente morava em Resende, interior do Rio de Janeiro na época. Uhum. Fomos pro Rio de Janeiro, alugamos um apartamento, um quarto de hotel no Ibis, na Fórmula 1, sei lá, no centro do Rio. O Belotti, ele morava trabalhava naquela época, eu tava morando no Rio de Janeiro, trabalhando numa obra da Petrobras que tinha lá, e aí ele, pela obra, ele conseguiu lá contato com a empresa de vans pra poder alugar uma van pra levar todo mundo pro casamento, porque a gente queria beber, curtir e ninguém ia ficar pegando carro, né? Uhum. Então o Belotti estava com a esposa dele, o Ricardo Ferro, que é outro que é da bolha, ele tava também com a esposa dele, hospedado em outro lugar, ainda tinha o Júnior e a esposa deles, que moravam em Niterói, e tinha ainda um outro amigo nosso, o Rodrigo Menezes, que morava no centro do Rio. Então uhum. O Belotti saiu desse lugar, que eu não vou lembrar onde é que era, mas era assim, cruzando a ponte de Niterói, não era no Rio, era do outro lado lá, uhum. Nessa van, e saiu pegando todo mundo, buscando as pessoas e tal, pegou cada um dos casais e a gente pega em direção ao bairro de Bangu. O Jabu Rio, ele tem esse nome, Jabu Rio, porque existe um meio que um mini bairro dentro de Bangu chamado Jabu. Ok. Que é de onde vem o cara do WhatsApp, como é o nome dele? Flávio Augusto. Flávio Augusto, exatamente. Sim, isso. É, ele sempre fala. É de onde vem o Flávio Augusto, que o Jabu, inclusive, comenta que é muito triste que, com certeza, o bairro do Jabu não será capaz de produzir mais de um milionário. Então, o Flávio Augusto já tomou esse lugar, o Jabu tá fudido depois disso. E ok. Uhum. Então todo mundo nessa van, estamos em direção ao bairro de Bangu. Pra sair do centro do Rio pra ir até Bangu, tem que pegar a Avenida Brasil. A Avenida Brasil é enorme, você já passou dela alguma vez ou não. Minha única referência dela envolvia a novela, então não sei muito sobre isso. O fato é que tava um congestionamento inacreditável na Avenida Brasil. Tudo travado, porra, muito travado realmente. E a gente sem entender o que tava acontecendo. Das pessoas que estava no carro, que era o Júnior, ele era padrinho, então ele tava muito preocupado em não se atrasar, pra não ferrar todo o rolê e tal. Num dado momento lá mais pra frente, a gente percebe que tem um ônibus incendiado no meio da Avenida Brasil. E aí, todo mundo indo em clima de festa, todo mundo arrumado, feliz, contente, falou assim, ah, cara, mas aí é besteira, é Rio de Janeiro, é ponto turístico. A gente começou a brincar, motorista, paraíso, vamos descer pra tirar foto do ponto turístico, que é um ônibus queimado e tal. Todo mundo ainda rindo e se divertindo. A gente tava seguindo o GPS, não tinha o Waze naquela época ainda, acho que foi 2012, eu acho, 2011, eu não lembro o ano exatamente. Não tinha o Waze, tinha o GPS. Especificamente, tava seguindo o Maps do iPhone do Belotti, que ia na frente meio que conduzindo o motorista. Uhum. Porque o motorista, apesar de ser carioca, não era daquela região. Como eu falei, ele vinha do outro lado da ponte Rio-Niterói. Era uma receita de desastre se montando naquele momento, tá? A gente segue, acabou de passar por esse ônibus incendiado e tal. E aí, em um dado momento, o GPS manda a gente sair da Avenida Brasil. Em geral, um ônibus incendiado, ele é um mau agouro. Não, ele é um sinal muito claro e forte que você não deve seguir em frente. Que você deve, olha, talvez a gente deva parar por aqui. Talvez, eu concordo com você, talvez. Mas, cara, Rio de Janeiro, acho que deve ser... Ah, é só mais uma segunda-feira, entendeu? Não, não tenho certeza como é que funcionam essas coisas. Não é bem assim, talvez seja, mas de qualquer maneira, você, por mais que seja só mais uma segunda-feira, você não quer ir ao lugar onde os ônibus são incendiados na segunda-feira. Eu concordo você com você. Você não vai lá. Eu concordo. Não importa quanto mundano já se tornou. Você tenta não se meter nesse lugar. Eu concordo com você. Vamos deixar claro que toda a minha referência sobre Bangu envolvia apenas exclusivamente o presídio de Bangu. Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3. Era tudo que eu sabia sobre Bangu, era isso. E eu tava indo naquela direção. Também uma outra... um outro indício aí de que talvez... seja um lugar onde você deve estar um pouco mais atento. Sim. E aí, quando você está indo para um lugar que é conhecido pelos presídios, não um só, e por eles serem de segurança máxima, talvez você deva pensar que um ônibus queimado não é um bom sinal. Sinal. Talvez, talvez. Assim, eu concordo com você. Parando para ver em retrospecto, eu veria realmente ali um sinal de que as coisas não iam cada bem. Mas, cara, era festa, casamento, boca livre. Vamos lá, todo mundo estava nessa vibe de novo, né? Tava com um padrinho no carro, que ele tinha que chegar no local do casamento. A gente segue, pouco mais na frente, pouco depois que a gente passou por esse ônibus, o GPS mandou o carro sair da Avenida Brasil e pegar umas ruas por dentro, assim. Naquele momento, a gente só imaginou que estava chegando. Quando você sai da Avenida Brasil para entrar no bairro, é porque tá chegando. A lógica é essa. Chegamos primeiro, né? Passamos por umas ruas um pouco mais largas e tal. Mas à medida que a gente ia andando, as ruas foram ficando cada vez mais estreitas, mais escuras e mais sinistras. Muito, muito, muito sinistras. A ponto que eu tava no fundo da van, né? Mas o Belotti estava na frente. Ele tava meio conduzindo o motorista, porque o GPS mandava virar à esquerda. O Belotti olhava assim, não entra nessa não. Vamos na pra lá, deixa o GPS recalcular. Ele foi fazendo isso até chegar uma rua que parecia um pouco mais iluminada. Aí a gente entrou nessa rua um pouco mais iluminada, mas ainda assim... mega sinistro, né? Ah, só pra contextualizar, a van que a gente tava era, sei lá, tipo uma besta, uma Topic, uma coisa dessa. Ela não tinha nenhum tipo de sinalização, de empresa, de nada. Era só uma van comum, normal. Uhum. Não tinha nenhuma placa diferenciada. e tinha um vidro escuro, né? Vidro fumê por causa do calor. Mas não tinha nenhum tipo de marcação de nada, não. Sei. E ok. Então nessa rua que era menos sinistra, tipo, andando aquela rua estreita, as pessoas eram iluminadas e tal. Todo mundo meio tenso, porque começamos a perceber o ambiente estava ficando mais dark, vamos colocar assim. Aí quando chega no final dessa rua, tinha que virar à direita. E todo mundo respirou aliviado. Na hora que virou à direita, era uma rua ampla, tipo uma avenida mesmo. Tinham pessoas andando no meio da rua, dava pra ver uma senhorinha sentada em cadeiras assim na frente das casas e tal. Tinha até umas bandeirolas assim no meio da rua, porque, sei lá, clima de festa, junina, de quermesse, não sei lembra do que tava acontecendo. Mas foi aquele momento que a gente falou, nossa, que legal, chegamos. Tinha uma igreja nessa rua, a gente até achou que fosse aquela igreja que a gente tava indo. Mas não foi. Na hora que a van virou, cara, né? Tipo assim, foi aquela fração de segundo, tipo assim, nossa, que legal, a gente chegou ao nosso destino, mudando para que porra é que tá acontecendo. Quando a van virou, a gente andou, sei lá, 10, 20 metros, vieram quatro caras na nossa direção, três deles com R15 na mão e um deles com a pistola. Eles vieram, na hora que o motorista, né, viu isso, o motorista chegou, ele acendeu a luz interna do carro, parou de acelerar e deixou o carro indo aos poucos, pra chegar um pouco mais na frente e parar, né? Aí nesse momento os caras de R15 já vieram cercando. Uma dos caras apontou a R15 na janela que eu tava. Então tava eu, minha mulher, a janela e a R15. Meu Deus, então, cara. Apontando naquela direção, aquele pânico, desespero. Ninguém mais sabia o que poderia acontecer naquele momento. E aí o cara com a pistola chega na frente, bate no vidro, assim, super educado com a pistola, falando algum tipo assim, pode relaxar, meu irmão, não é assalto não, pode relaxar. Aí o motorista abre o vidro. Todo... Ah, ok. Tá todo mundo tranquilo. Você falou que não é assalto, por que eu vou ficar tenso com isso, né? E assim, o motorista abriu o vidro, né? E a gente tava mega tenso, sabia o que tava acontecendo. E aí o cara da pistola, que era o único que ele parecia estar, sei lá, mais centrado, mais tranquilo. Os outros estavam com cara mega de cachorro louco, assim, sabe? De que a qualquer momento, qualquer reação mais abrupta, ele podia fazer alguma coisa. Tenso. O da pistola tava super tranquilo, super educado. Falou assim, por que estão fazendo aqui? Vocês estão indo pra onde? O que que aconteceu? A gente falou, não, vocês estão indo pra um casamento. Casamento de quem? Tem casamento nenhum aqui, não. Aí o Belote pegou o convite de casamento e mostrou esse casamento aqui. Ele olhou pra dentro, todo mundo lá de terno, arrumado, a gente mostrou o convite de casamento pra ele. Aí o cara falou assim, não, esse casamento não é aqui, não. Você tem que voltar e fazer outro caminho, não pode passar por aqui, não, que aqui é a entrada da comunidade, a gente não pode deixar ninguém passar por aqui, não. Na hora que a gente entendeu que o cara tava meio que dizendo, pode ir embora? Ah, tá bom, então. Então a gente vai sair. Só da minha volta, volta quando vocês vieram e vamos pular. Vocês não podem seguir por aqui, não. Ah, tá bom. Obrigado. Desculpa qualquer coisa. A gente foi dando ré. E aí na saída, o cara ainda falou assim: ó, desculpa o transtorno, tô só fazendo o meu trabalho. Segurança da comunidade, pô. E pra mim foi mega surpreendente que naquele mesmo dia, quando eu tava no hotel, eu fui conversar alguma coisa com o recepcionista, tirar alguma dúvida, e o recepcionista botou a mão na minha cara falando assim, fique calado aí nesse momento, eu não posso falar com você. Eu falei, gente, o cara da comunidade tratou melhor do que o recepcionista do hotel onde eu estava hospedado. Se você pensar bem, se esse cara estivesse chegando de van na sua rua, você ia querer que seu segurança fizesse a mesma coisa com ele. Provavelmente. Aí... Aí a van começa a sair, né, aos poucos, vai dando ré, o cara faz uma manobra, todo mundo travado, assim, onde, assim, já tinha beliscado de tal maneira o estofado, já deve ter ficado buraco naquele banco daquele jeito. Como diria o Ricardo Ferro, não passava nem azeite do jeito que a coisa tava, tá? Aí a van deu aquela volta bem devagarzinho. Na hora que a gente ia entrando na rua pra virar à esquerda, a gente viu no sentido oposto uma viatura da PM chegando. A gente falou, caralho, agora fudeu. Porque a viatura da PM tá chegando ali com quatro caras armados com os braços lá de fora. E a 20 metros pro outro lado, tem quatro caras armados da comunidade. A gente tá bem no meio, fudeu, a gente vai morrer aqui. E provavelmente mais bem armados do que a própria. Do que a PM, com certeza. Foi aquele cenário, assim, de... Sabe aquela cena do Cidade de Deus, que a câmera daquela girada, tá o cara no meio e as gangues de cada lado, foi aquela sensação que bateu naquele momento. Uhum. E todo mundo de novo travado, morrendo de medo do que aconteceu, a viatura da polícia passou, né, pela gente, olhou em direção à entrada da comunidade, virou pro outro lado e foi embora. E nada aconteceu. Aí, a nossa van segue caminho, todo mundo respirando mega aliviado novamente. Voltamos pra Avenida Brasil, conseguimos. Pra Avenida Brasil, ignorando totalmente o GPS pra tudo. Lógico, foi volta Avenida Brasil, segue em frente. A gente só sai Avenida Brasil quando tiver, sei lá, a 600 metros do destino. Antes disso, ninguém vai sair daqui de maneira nenhuma. Porque o GPS tava fazendo um caminho. Queria fazer um caminho que era mais rápido, porque a Avenida Brasil tava toda cagada, porque aquele não era o único ônibus queimado. Por que a gente só foi descobrir depois disso? Que naquele dia, bem naquele dia, a polícia tinha matado um traficante chamado Matemático. Que não sei se você já ouviu matéria sobre isso, mas ele era tipo o chefe do Paranauê inteiro, ele era o chefe da Boca, da região inteira. Essa comunidade que a gente entrou era de Realengo, Um cara era meio que mandava em todo mundo ali. Esses caras de exatas são fodas. É foda, concordo com você. Eu sou de humanas, vocês. Você não vai ter um traficante chamado comunicólogo. Não vai ter. Filósofo, sabe? Sociólogo, não vai ter. E mataram o matemático naquele dia. Os caras estavam se preparando pro. Se alguém tentasse tomar a comunidade. E aí eles viram uma van sem identificação, com os vidros escuros, andando na comunidade à noite, em direção à entrada da comunidade, no dia em que mataram o chefe do rolê inteiro. Nossa, cara. Sendo bem sincero, o que aconteceu com a gente? Era um suspeito. Total, total. Então assim, depois que eu saí de lá e fui sabendo disso tudo, eu até entendi os caras e eu agradeci muito o profissionalismo deles, entendeu? De terem perguntado primeiro e atirado depois. Verdade. Seria algo realmente muito melhor nesse sentido. Cara, aí a gente saiu de lá, bicho, chegamos no casamento. Nossa, mas a gente tava tremendo as pernas, nem conseguia fazer mais nada de tão tenso que ficou todo mundo ali, né? Eu só sei que quando a gente chegou na festa, eu comecei a beber muito, muito pra tentar apagar da minha cabeça tudo que tinha acontecido. Nossa, cara. E eu não tenho mais nenhuma recordação de nada acontecendo naquele dia. Eu lembro da van saindo, eu lembro da gente chegando na igreja e a partir daí já tem um flash, sabe? É o flash, a gente chegando na igreja, é um flash na festa de casamento e acabou. Eu não lembro nem como eu voltei pra casa naquele dia, né? Pro hotel. Eu sei que a gente voltou na mesma van, eu sei que rolou toda uma tensão do tipo, não podemos andar por aqui, cuidado com isso, pra Avenida Central. E aí na manhã seguinte, né? Já saí do hotel pra voltar pra Resende, onde eu tava morando com a Mayra. Na hora que eu peguei o carro, eu mega nervoso pra, com medo dos caminhos que poderia fazer e tal, saindo do Rio de Janeiro, seguindo o GPS. Na hora que eu cheguei na Dutra, que eu cheguei na estrada, caminho, né, pra sair do Rio de Janeiro, caminho de São Paulo, eu fiz o Reginaldo Faria naquela novela lá do Vale Tudo. Reginaldo Faria Vale Tudo. Eu saí do Rio dando banana pro Rio de Janeiro, assim, aqui pra vocês, Rio de Janeiro, vocês não me pegaram, não. Eu tô vivo, nunca mais volto aqui. E não voltei no Rio de Janeiro desde então, cara. Eu realmente não voltei. O medo falou mais alto. Cara, primeiro que você tava entrando em outro lugar tão perigoso quanto que era a Via Dutra. Sim. Se virar, mata mais. É provável. É. É provável, mas não com R15. Não, às vezes. em certos pontos tem isso também. Mas não é o Rio de Janeiro, cara. Sim, eu sei disso. Agora eu sei disso. É que o trauma, ele fica. Eu imagino, né? O trauma, cara. O trauma, ele fica e ficou marcado durante muito tempo. Nossa, cara, que tenso. Não superei até hoje, o meu. É, porque é muito real, né, cara? E a gente ouve muita história disso. E mais recentemente a gente vê muitos filmes sobre isso, né? Então, é tenso mesmo, cara. Eu consigo entender. Teve uma vez que eu fui pro Rio de Janeiro. Eu fui a convite da ESPN assistir o jogo da NBA que teve no Rio de Janeiro. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem, assim, era um negócio totalmente apertado pra fazer, mas eu não queria abrir mão de ir. Claro. Meu jogo da NBA era a reestreia do LeBron James no Cleveland, no Rio de Janeiro, a convite da ESPN. Eu não ia perder essa. Sim. E aí eu fui, cheguei no aeroporto do Galeão, peguei um táxi que ia direto pro ginásio do lado do Engenhão. É o ginásio das Olimpíadas, que é super bonito, aliás, tá super bem feitinho e tal. E aí você pega, esqueci se é a linha amarela ou a linha vermelha, os cariocas vão me desculpar. É uma das duas. É, que sai do aeroporto e vai pra lá, pra região ali da Barra. Eu acho que essa é vermelha. É, e aí a gente tava indo, e assim, eu já fui pro Rio várias vezes e tal, eu sei que tem lugar que é tenso, tem lugar que não é, mas eu fico mais ou menos seguro ali no que a gente tá fazendo, até porque você vai entrar no carro, sair em outro lugar e tal. Aí, tá um trânsito pesado. Não tá engarrafado, mas tá um trânsito pesado. E aí o táxi simplesmente sai da Via Expressa e entra numa comunidade, assim. Entra numa ruazinha. Mas porque ele quis ou porque se orientou? Porque ele tava de sacanagem com você? Eu tava no telefone, eu tava falando com o David Alexandre, do Jovem Nerd. Tava conversando com eles, porque a gente tinha alguma reunião, alguma coisa importante que tava rolando em paralelo a isso. A gente tava decidindo alguma coisa, tava falando com eles. Eu não tava prestando muita atenção. Quando eu saquei que isso aconteceu, eu falei, Dave, eu tô entrando... Tô entrando na comunidade agora. Se acontecer alguma coisa comigo, pega a minha localização aí. E mandei a localização pra ele. E aí a gente para, a gente sobe numa rua, a gente entra numa ruazinha, uma ladeira, e tem... Tudo isso aconteceu... É muito mais demorado pra eu explicar do que o tempo que levou. Tudo isso aconteceu em segundos. A gente entra numa ladeira que tem um daqueles caminhões igual no Comandos em Ação, com um monte de soldado dentro. Sei. O que, na verdade, é até bom, né? Sim, você, o exército tá ali. É, o exército, tranquilo. Eu vi assim... Aí eu aproveitei esse momento e olhei pro cara e falei assim, meu irmão, o que você tá fazendo, cara? Onde você tá indo? Aí que ele sacou o que ele tinha feito, porque ele devia ser da região e ele tava seguro ali. Ele falou assim, não, desculpa aí, eu tô entrando aqui só pra gente fugir do trânsito aqui, eu volto ali. Eu falei, cara, só entra aí na avenida principal e fica nela. não tem problema no trânsito, pode ficar, não sai dela não. Aí ele tentou me dar uma sacaneada, assim, paulista, vem pra cá, não tem a manha, não tem a malandragem. Eu falei, cara, só fica aí no lugar, não sai. Ele falou, não, tá bom, vou voltar aqui, não sei o quê. Eu falei, não entra nessa quebrada não, cara. E aí ele voltou, tipo... Não, e aí ele voltou, foi só um sushinho de leve. Aí, quando eu tava saindo, eu te falei que era super apertado. Eu fui, vi o jogo, foi do caralho, foi foda. Obrigado mais uma vez, ESPN, tantos anos depois. Eu ia pegar o voo pra voltar pra São Paulo imediatamente após o jogo e era super apertado. Aí, eu peguei um táxi e o taxista falou assim... Eu falei que ia pro aeroporto, né? Ele falou assim, que horas é o seu voo? Aí eu falei, hora. Ele falou assim, ih, cara... Vai chegar não, parceiro. É, ele foi legal. Ele falou assim, cara, eu não sei se chega não. Vamos tentar, vamos fazer o melhor. Aí eu falei pra ele, cara, quanto que dá a corrida daqui até lá? Aí dava assim, tipo, R$60. Aí eu falei, eu te dou 120 se a gente chegar. Aí, beleza, meu irmão. Cara, nunca... Foi GTA animal, cara. Porque esse cara entrou em contramão. E eu falei, cara, não precisa entrar em contramão. Segue as regras do trânsito. Isso aqui tá... Ele falou, não, mas é só uma ruazinha residencial. Aqui não tem problema, não sei o que. Eu falei, não, eu fico ali. Ele falou, tá bom, eu vou seguindo as regras. Mas, cara, o que esse cara pisava, se enfiava, sabe? Tinha uma fila, ele pegava e se enfiava no meio. Aí tinha um lugar assim que tava difícil de entrar. Ele ia com o carro, se enfiava no... Esse cara não tinha nem... Ele perdeu todo o amor que ele tinha pela mataria do carro dele. E a gente chegou, cara. E você pagou os 120 pra ele. Paguei, pô, se paguei. Cara, promessa cumprida. O cara foi um herói. Então, tá vendo só? Você vai ter uma história com final feliz no Rio de Janeiro também, cara. Porra, cara, mas eu tenho muitas histórias com finais felizes no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um lugar... Eu falo que o Rio de Janeiro é a única cidade que ela é world class. Ela é a única cidade brasileira que ela tá no nível das cidades mais fodas do mundo. Paris, Nova York. São Paulo é foda, eu amo São Paulo com isso. Mas o Rio de Janeiro, ele tem uma característica natural ali de mar e montanha, sabe? De tudo que coloca ele nesse nível, cara. Então, mesmo com todos os problemas que tem, ainda assim é uma cidade muito foda. Cidade maravilhosa. É, eu acho. Eu acho isso aí. Que bonito, Goga. Que fofinho. Fofinho. Como é que a gente encontra nas redes sociais? papogordo.com.br é o site, lá tem link para todas as redes sociais. Qualquer rede, Instagram, Facebook, Twitter, se procurar por Papo de Gordo, você acha. Ou meu perfil diretamente. No Twitter eu sou o Eduardo_Salles, no Instagram o Dudu Salles, porque não me pergunte que eu não consegui juntar os dois, eu só. Eu queria muito ter conseguido apenas o Guga Mafra em todos, né? Mas não rolou. Toma essa, outro Gustavo Mafra. Ele pegou o meu Snapchat. Ah, pois é, tá vendo? Sacanagem isso. Ninguém não, se importa. Ninguém se importa de verdade com o Snapchat. Essa rede já morreu, já era. Não tem mais jeito pra isso. Mas é isso, papogordo.com.br, lá você acha toda e qualquer coisa relacionada, seja podcast Papo de Gordo, Papo de Gordo na Copa, Corações Peludos, qualquer coisa mais que eu fizer, com certeza vai sair por lá.